3805, autorizado Guarulhos, nível 340, via Otis 190, Piraí, após sair com a volta do plano. Decola da 190, após decolar em curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5477, controle 119, próxima 8. Autorizado 340, Guarulhos, decola a 10, 340, 310, até Piraí, após conforto, decola a 190, Motiva, com 477, com transponder 19844. Na 3205, eu estou de correto, chama pronto para o pushback, você vai meter na posição 04. O Xalém é 320, no solo aos 40, libera via Fox, solo no 21, décima 1. Fox, 21, 320. Papa Alfa, Charlie Mike, confirme se eu estou de seu problema. Cliente, Alfa Charlie Mike, aguarda para cópia. Esse condição de usar, vamos no 200 do pé. Ajuste 1013, reporte através de Paris. Já, autorizado táxi via Alfa, reportante do Juliette. Teve táxi Alfa, reportante do Juliette na 320. Xalém 320, autorizado Juliette, portão 111. Juliette, portão 111, 6320, liberdade. Papa Alfa, Charlie Mike, pronto, cópia. Comunique autorizado Salvador-Salvador, TGL em Valença, nível 060, decola da 17, após decolagem, curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme a rota do plano. Responde 5421, controle 119.8. 131-44, controle Salvador, aciona identificação, desça para nível 050, ajuste 1-0-3, apresente um ano e tap. Bolo 255, controle Salvador. Ok, na proa da Lagoinha agora, detente fio, cruza 240. 7, vou na proa de ponte para interceptar a chegada da ponte, desça para 4 mil pés, gol no 255. Cruzando nível 120 para nível 140 Alfa Tango 72. Bolo 255, controle. Bolo 255, controle. Voltou. Com tráfego, posição de 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 125 para nível 140, Alfa Tango 72. Mantendo nível 150. Aguarde, descida. O controle azul 4976, devido à formação de na proa, solicita desvios à direita. Vai ajudar também pro outro pequeno, para ajudar a gente e ajudar no tráfego. 3476, confira a proa de Paulo Afonso. 7, o 4976, já superado lateralmente o tráfego, sua em manter nível 170, está presente direto para o Lopó. 170, direto para o Lopó. 255, desça para 4010, ajuste 10013. 4010, ou 1257. Baixou 3-2, possível. Autoriza 1-1-0, com canal. Acorde coordenação com Aracaju, pastor 3-2. Sube manter nível 1-1-0. Confia. Autorizado, subida para 1-1-0. Sube manter 1-1-0, pastor 3-2. Prato. Zona 44, desça para 2010, ajuste 10013, livre da restrição de altitude em ITAP, número 1 para aproximação. Então, tá. Zona 3144, faça o cheque do seu rádio, recebo 3/3. Você confirma com o SPS agora? 3/5. É, tava falando lógico, desculpa. Quatro nove sete meia, chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Afirmativo, 4976, agora com Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Boa. Pronto para o táxi no TB de 3 horas, com autonomia de 3,50, alterna Galeão. Então, 3,805, só confirme o TB? 1,29. Gente, 1,29, autorizado o táxi até o ponto de espera do 1,0 via Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 9, 5, ajuste 1,0 no 3. Eu aqui, eu vou utilizar o táxi, Torre 18. 1,8, decimal 9, 5. Sim, sim, obrigado, ela não fica com 2006, controle Salvador, ativando identificação, desça para o nível 050, está presente com o habitat para interceptar a chegada a Mari. Ajuste em Salvador no 013. Alfa Charlie Mike, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 120 graus, 139. Patão Juliette Bravo Delta, confirma o Delta, conquista. É a 257. Delta, da presente, conquista. Livre e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Pode estabilizar, 3144. Alfa Charlie Mike, decolador 51, no controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Ponto, espera, pronto, espera, 3805. 3805, autorizado ingresso de colagem pistão no zero, vento 120 graus, 139. 3-0-3-3-2-0. Passando mil, vai curvar direita lá na ponta. Eu te confirmo destino, não, só sério, mas... É, Salvador, Salvador, TGM, Valença. Agora, 5 pousos de colagem, né? Gente, Alfa Charlie Mike, inicialmente tudo a restrita 3 mil pés, direto Valença. 3 mil direto pra Alessa, o Alfa de Armai. Palma, eu sei a Golfe, acho que eu chamo Torre Salvador, no 8 do final, 9 5. Para 2010, ajuste 1-0-1-3, livre LS 8, soma 0, reporte estabilizado, número 2 para a próxima foto. Certo, para 2-6, soma estabilizado, 2-7-5. 3-0-5, decolar 253, controle 1-9-8, bom voo. 0-9-8, obrigado, boa tarde. Então 3805, contato radar na decolagem, suba para nível 340, direto Leda. Direto Leda 340, tá? 38050. O Fiosca, sinal 97 atualizado, reporta como visual com a aeronave da TAN, sinal 10. Sinal 97 atualizado, já o Fiosca, reporta como visual com a aeronave. Sim, a Golf Oscar, condições de prosseguir como número 2, para todos? Sim, sinal 97 autorizado, aguardando o estilismo, sim, a Golf Oscar. Por favor, doutor 3144, estabilizado o sinal. Então, 3144, avistado, com os autorizados estão no 0, vento 120 graus, no 39, para informação à esquerda, mantendo no 1000, na final pista auxiliar, sem interferir, um Charlie no 50. 3144. Como o reto, 964, essa identificação, autorizada a chegada da MAR, desça para nível de voo 040, QNH, 1013. 040, 1013, por que você vai ativar o controle de TAP ou Duna? Com 1964, mantém a chegada número 3 na aproximação. Ah, ok, mantém. Agora, TAP, você vai manter 3 mil pés até a valência? Ah, sim, mas eu proponho, eu mantenho aí o 035, depois a gente retorna, né? Alfa Tele Mais, suponho que foi modificado os 1957, está cruzando subida para nível de voo 035, voando direto destino. Voando direto destino 035, Mike, o Alfa Tele Mais. 1255, chama a torre no 8, decima 95. 895, tá. Com Alô, 255, continua a aproximação, aguardando pista livre para informação à esquerda. Temos um tráfego Charlie 150, prosseguindo pouso, pista auxiliar sem interferir. Sim, 3, meu pai, subida para o nível de 1035. Ok, vai reduzir a velocidade agora, então, ou 2006? Captação do Gilberto Bravo Delta, 49 milhas Oeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, para serviços de informação alerta, sendo centro Recife, frequência 33, do sinal 25, até o número 2000 do sinal 0. 33, 2006, Gol 2006. Gol 964, está utilizado o stop do Santa Língua de voo 050. Stop 050, 954. Vou usar, ultrapassou o tráfego. O 2006, agora sim, tráfego 5 horas, 4 milhas, 8 para 2006, está autorizado a final do procedimento, ela é o 6-3, aposto estabilizado no localizador. Será, 2000, a flor de zona de estrela, será, não é estranho, o 2006. Santos, contrato 360, prossegue para o 17, mandando autorização depois. Não, 3D, 17, mandando autorização, serve o certo. Chama o centro Recife, frequência 95 decimal 1, alterna 33925. 2531, obrigado, boa tarde. Repouso, servo, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizou SP, informarei a 994. A gente já descida para Valença ou ao Patiali Mais? Mais, Senegal no 013, já para a frequência da formada, eu preciso levar a frequência para a coordenação. Ah, afirmativo, então eu já tenho aqui a pouco. Está no localizador, 2006. 2006, Senegal, 1-9, próximo a 9-5. 2006. Tiago França, Sola 02, técnico faz 4. Obrigado, Deck 3, é falta de exame. Corre, boa tarde, gol 2006. 2006, boa tarde, continuando a aproximação, enquanto baixar e travado, ajustado no 03. Já está em baixo, trabalho. Já baixar e travado, livre pulo, 590, vento 130 graus, 14 mais. Livre pulo, Nadê. 2006. Quatro, sendo identificação, autorizador chegada a Mari, desce para nível de voo 050, Zona Gal, na 03. Autorizado Duna 2006, autorizado final do procedimento LSSP, está estabilizado no localizador. Duna 2006, está estabilizado, não? Estabilizou 1964. 1964, já terminou de destinar o 965. 1895, 1964. Correto, com 1964. Até mais. Azul 41 na meia, autorizado no Azul Atestap e deixa para mim o nível 050, Senegal na 092. 4, ajuste no 012, livre pouso, ajuste no 0, vento no 30 graus, 14 mais. Ok, 1012, livre pouso, 1964. Ano 85, a sua notificação autorizada a chegada a posto, deixa para a linha de voo 060, NH1 no 092. Autorizado, táxi via Alfa, reporta o SP Juliette. Ano 964 autorizado de leite, portão 07. de prazo de 12 horas, o nosso líder recebeu o call número 2. Esse para 2010, autorizado assinado por atendimento pelo SXC, reporte autorizado no localizador. 2000, chamada no log, sexta de prazo, obrigado. Zona 8 do 52 para 3010. No 164, chama a torre 1 no proximal 95. Por que foi interconectado, senhora, no 164? No 164, chama a torre 1 no 8 proximal 95. 295, obrigado, boa tarde. Sinal 9 e 5. Eu vou 2 mais 5, obrigado. 1-885, desço para 2010, autorizado final do procedimento ao leste do sul, reposto estabilizado no localizador. 2000, Zona 3-1, sendo notificação. Autorizado a chegada a mar e desço para 20 de voo 050 e Senegal na 012. Zona 3-1, confirme para o controle. Você estava na sequência de Recife e o controle de alto. Controle. Afirma aqui o Natal 2000, está autorizado o Bono. 2 para 2010, autorizado final do procedimento LS6, reposta autorizada no localizador. 2010, aguardando a liberação do tráfego na companhia que está no 02. Good afternoon, Lanco 28907 Heavy. Salvador, boa tarde, Lanco 2897 Heavy. Lanco, send by 2 copies. Samai. Totalmente. Autoridade da CIA, 1710.1. Visual com campo. Já está totalmente visual, vai ser 1710.1. É 3.000, chama a torre no norte, próximo a 9.5. Já não sei como for. Xanaia 6142, gente da Quebec, autorização recebida. Xanaia 6142, prepara Puka, Jamucaju, aguarda cópia. Puka, Jamucaju, na escuta. Sente agora avistado, pouso autorizado, sistema 0, ventura 30 graus, 15 nós. Xanaia 6326. Liga pouso. Na 10, Xanaia 6326. LAM 2897, confirm the departure time. Right now, Lanco 2897. Roger, stand by. Stand by. Confirmando 166 a bordo? Afirmo. Autorizado o táxi até o ponto 0 da 0 via Índia, o ponto 0 atua, 118, decimal 95, adicional 012. Livre táxi via Índia, Xanaia 6142, pronto, cópia. Prossiga, 1142. Xanaia 1142, autorizado Recife, nível 350, via Azulu 17. Decola da 1-0, após decolagem curva à esquerda, na saída Puka, Jamucaju. Transponder 5543, controle 1-9-8. Autorizado então Recife, nível 350, autorizou 1-7. Decola 1-0, curva à esquerda, Puka, Jamucaju. 5543, o transponder. 109-8, o controle. Xanaia 1-4-2, 1-5. Paraná 142, quanto de metro correto, chamou para o pushback acionamento. Valeu. Solo 256. Solo 256, atualiza o push no 02, chamou para o táxi. Chamo táxi, 256. Salvador, 431-93-330, Galeão. 431-93, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da Euleda, após girar Turume, após sair curva no reto do plano. Transponder 5536, controle 119.8. Jogado 360 para o Galeão. Deplando, vou decolar da 10, curva direita, da Euleda, direto e Rumi. 5536, transponder 198, controle 7193. Controle 193, cotejo, mas correto, chama pronto para o pushback acionamento. Camará, 19. Salvador Point, boa tarde, Senhor 6315, próximo observação, zero. Senhor 6315, ali, mantém? Ali, mantém, Senhor 6315. Solo, boa tarde, Oxumaré 3, 2, 6, de Brock. Oxumaré 3, 2, 6, autorizado o táxi de Alfa, uma proteção de Fugilete. De Alfa, uma caixa 7, 6, 3, 2, 6. Está autorizado. Dias de decolagem, Oxumaré 6, 3, 1, 5. Então, puxa, continua. Gente, está livre no 02, chama para o táxi. Boa tarde, contato na taxa de montanha 360, saiu da terra. 360, pode voar direto Leda? Após 2000, autorizado, direto Leda. Após 2000, direto Leda, sinal 6315. Isso que vem no aviso, prossiga.